quero saber quem matou Tom Zé. Eu quero saber quem matou Walter Fran. Eu quero saber quem matou Jorge Maltner. Eu quero saber quem matou Jacques Macalé. Eu quero saber quem matou Arnaldo Antunes. Eu quero saber quem matou Lobão. Eu quero saber quem matou Itamar Assunção. Eu quero saber quem matou Chacal. Eu quero saber quem matou Fausto Fawcett. Eu quero saber quem matou Arrigo Barnabé. Eu quero saber quem matou. Quem matou? Quem matou? Eu quero saber quem matou. Quem matou? Quem matou? Eu quero saber quem matou Tom Zé. Eu quero saber quem matou Walter Franco. Eu quero saber quem matou Jorge Maltner. Eu quero saber quem matou Jacques Macalé. Eu quero saber quem matou Arnaldo Antunes. Eu quero saber quem matou Lobão. Eu quero saber quem matou Itamar Assunção. Eu quero saber quem matou Chacal. Eu quero saber quem matou Fausto Fawcett. Eu quero saber quem matou Arrigo Barnabé. Eu quero saber quem matou. Quem matou? Quem matou? Eu quero saber quem saber quem matou.